Seção 3 de Antologia Brasileira, volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, volume 1, organizada por Eugênio Werneck. O Torrão Natal, A Minha Rosa, de Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo, Itaboraí, 1820-1882. É o mais popular dos nossos romancistas, e posto que pouco cuidadoso da forma, como pintor dos costumes da sociedade fluminense, foi talvez o mais notável dos escritores brasileiros. Escrevia com graça e com certa espontaneidade. Macedo exerceu o magistério secundário no Colégio Pedro II, onde ensinou coreografia e história do Brasil. Deixou destas duas disciplinas compêndios ainda hoje apreciados. Os seus romances mais estimados e ainda hoje lidos com interesse são O Rio do Quarto, A Moreninha, O Moço Louro, Vicentina, Os Dois Amores, A Baronesa do Amor e os contos Vítimas Algozes, nos quais, com elevação e brilhantismo, profligou a escravidão africana. O poema-romance Nebulosa é tido como a sua melhor composição poética. Os seus dramas fizeram sucesso e as suas comédias fizeram a felicidade das companhias no seu tempo. O seu teatro é grande, sendo as peças mais apreciadas O Cego, Cobé, O Fantasma Branco, A Torre em Concurso, etc., etc. O escritor fluminense é um nome justamente reputado nas letras brasileiras. O Torrão Natal. Um célebre poeta polaco, descrevendo em magníficos versos uma floresta encantada do seu país, imaginou que as aves e os animais ali nascidos, se por acaso longe se achavam, quando sentiam aproximar-se a hora de sua morte, voavam ou corriam, e vinham todos expirar à sombra das árvores do bosque imenso, onde tinham nascido. O amor da pátria não pode ser explicado por mais bela e delicada imagem. Coração sem amor é um campo árido, quase sempre ou sempre cheio de espinhos e sem uma única flor que nele se abra e o amenize. Haveria somente um homem em quem palpitasse coração tão seco, tão enregelado e sem vida de sentimentos. O homem que não amasse o lugar do seu nascimento. Depois dos pais que recebem o nosso primeiro grito, o solo pátrio recebe nossos primeiros passos. É um duplo receber que é duplo dar. As ideias grandes e generosas dilatam o horizonte da pátria. A religião, a língua, os costumes, as leis, o governo, as aspirações, fazem de uma nação uma grande família e de um país imenso a pátria de cada membro dessa família. Mas deixem-me dizer assim, a grande não pode fazer olvidar a pequena pátria. Dessa árvore majestosa que se chama a nação, o país, não há quem não sinta que a raiz é a família e o berço pátrio. Há nesse santo amor uma escala ascendente, que vai do lar doméstico à paróquia, da paróquia ao município, do município à província, da província ao império. Ama-se o todo, porque se ama cada uma de suas partes. Com efeito, é impossível negar que em suas noturnais e suavíssimas predileções, o coração distingue sempre, entre todos os distritos, cidades e diversos pontos do país, o torrão limitado do berço pátrio. Pobre ou mesquinho, esquecido ou decadente, agreste ou devastado, é sempre amado por nós e sempre grato para nós. É por isso e por muito mais, é porque foi meu berço, berço daqueles a quem mais amei e amo. É porque no seu seio tenho sepulturas queridas. É porque me guarda em seus lares amigos dedicados. É porque desejo ter em seus campos um abrigo na minha velhice que começa, e no seu cemitério um leito para dormir o último sono. E, enfim, por todos estes laços da vida e da morte, que a vila de Itaboraí me é tão querida. O Rio do Quarto. A Minha Rosa. A terra desapareceu a meus olhos. Por mais que alongue a vista, somente descubro mar e céu. Indivisível melancolia se apodera de mim. Parece-me que já não pertenço ao mundo que habitava. Como que não vivo no presente. E triste demais para sonhar com o futuro, eu quero ao menos recordar o passado. O momento é oportuno. Eu tenho a saudade no coração. E a saudade pertence tanto ao passado como a esperança é toda inteira do porvir. Oh, sim. Eu quero lembrar-me de meus belos anos já vividos. Oh, sim. O passado é um lago mágico de gozos deleitosos, quando a consciência não tem de que acusar o homem e os remorsos não pesam sobre o coração. E em momentos de doce melancolia, a alma deixa-se levar nas asas da memória a esses saudosos espaços decorridos e arroja-se no formoso lago, onde se banha toda esquecida dos pesares do presente e ainda mesmo dos temores do futuro. Há sempre nessa vida, que já se viveu, alguns dias de inefável ventura, de ventura que se não apreciou devidamente quando se estava gozando, e que depois se saboreia muito quando o espírito rumina o passado. Há sempre nesses dias algumas horas de suprema felicidade, que com uma viosa saudade são lembrados, que ficam eternamente impressos n'alma, que não se esquecem nunca, que cada dia se tornam mais e mais vivas, e que em muitas ocasiões, apesar nosso, fazem-se lembrar à força, mil vezes em uma noite, mil vezes em uma hora, semelhantes a essas melodias simpáticas, que, sem que as modulemos, contra a nossa vontade, soam dentro de nós, cantadas docemente por nossa alma no passeio, na assembleia, no trabalho, no leito e durante o sono. Oh, também eu hei de ter meus dias de inefável ventura nessa vida que já vivi. Também eu devo ter minhas horas de suprema felicidade nesses dias. Para um coração de mancebo, o porvir é um horizonte cheio de fogo, o presente uma estrada coberta de espinhos, e o passado um jardim semeado de flores. Tenho tempo de sobra para abrasar-me, sonhando com o meu futuro. Amanhã começarei de novo a minha luta com as tormentas do presente. Hoje quero, se é possível, tornar a viver o tempo que já vivi. Recordarei, portanto, meus belos anos. Tornarei a ver meu lindo jardim. Beijarei de novo minhas flores. E, sobretudo, e antes de todas, a mais formosa entre elas, a minha rosa. Rosa, Editora Garnier, 1888. Fim da sessão 3.